bagunceiro, apronta muito, come e dorme o dia inteiro. Ele é manhoso e tem um grande coração, é o ratinho mais querido que tem na televisão. Quem é? Quem é? Que gosta de um buraquinho? Quem é? Quem é? Que tem um rabo fininho? Quem é? Quem é? Que adora o queijinho? Quem é? Quem é? Que tem medo de gatinho? Ele é levado, dorminhoco e bagunceiro, apronta muito, come e dorme o dia inteiro. Ele é manhoso e tem um grande coração, é o ratinho mais querido que tem na televisão. Televisão.